Liga. Turno 22, sala 27, agilizando para levantar com a idade. Batiu, vai dobrar aqui a esquerda, só. Zoom o pé. Gente, pronto pra corte. Voo local 500 pés, 17 decola, direita, litoral sul, 1935, controle 061. Livre o pouso na 10, web 6721. Ao meu. Esse era esse. Atango, Romeu de Alex, regular autorizado da 17, vento 140 graus 099. No padrão. Salvador, muito boa tarde, passareiro 2230, paciente da Oscar, 260, Vitória da Conquista, por gentileza. Cliente, informação Oscar, confere, aguarde coordenação, passareiro. Aguarde. É, só poderia adiantar a saída, senhor, por gentileza? Gole. Gole. 28, libera a direita no 219. Ó, livrado 219. 4033 até 160. E aí, Serra, não escuta? Eu ativo, já avisou algum campo. Mantenha plano da rotatória, condições de visões, torre, 186. Com 186, né? Boa tarde. Torre, Salvador. Uma boa tarde, é o Ian Serra, Serra. Continue a aproximação, reporta na curta. Oi, Serra, intenciona direto, parte 3. Gente, reporta na curta da 17 através do norte da torre. Sim, ativa. Capatango, Romeu de Alex, rei, decolado aos 29, curva esquerda, cruzar o campo. Corredor forte, 25 mil metros, cara. Eu ativo, bom voo, até volta. Obrigado. Chama a táxi. S Torre, frequência 1186. Webjet, correção azul. 2186. Conquista autorizado, 26, decola da 10, direita, vou levar após direto, 1935, controle, seu transponder 5174. Dado 260, vitória da conquista. Cola da 10, turma direita, agora é lá o 1935, controle de saída no transponder 7174, 5174, passareiro 2230. 5174, correto, reparte pronto. Repartaremos. Vai Salvador, bom dia. O azul 4076, final visual, no certo, na chave da massa. Azul 4076, continua em aproximação, guarde hoje, pouso livre. Para cruzamento do eixo da 1-0-3, cara aqui. Autorizado. Ele autorizou. Azul 4076, pouso autorizado no 0, vento no 10 graus, 109. Livre o pouso no 0, azul 4076. Romeu de Alex Reis, controle 119, decimal 35. 19,35 graus, quanto mais, boa tarde. É o 4721. 04. Excluir, prossiga, Salvador. Autorizado, vá na Prua de Petrolina. Não, mil pés até 10 milhas, hein? Mil pés até 10 milhas, 4033 Salvador, chame Recife. 125 13325, bom voo. 251 na alterna 3325, bom trabalho, 4033. Conta final para 197, o Yank Serra Serra. Yank Serra Serra, paciente, está presente, pode ir direto para a diferença, evitando sobrevoo de qualquer aeronave, o vento no 30 graus, no 09. Evitamos sobrevoo de aeronave, direto para a 3, o Yank Serra Serra. Avisado o táxi, marca o meu repórter para ingresso. Azul 476, solo 34, libera direito, 219. 219, 476. E no... E aliás, o... Tango Zelo. Zelo com campo? Direto Tango Zelo. 286, Zelo. 2,6, Zulu. Meia do Bruno, 6, 2. 4,076, como é que está? 4,076, 5, 4. Gente, atenta ao helicóptero cruzando o alfa, prosseguindo para o 3, via alfa, reporte antes da Juliette. Via alfa, reportar antes da Juliette, 4,076. Também chamou? Não, não, não, não, não. Ingresso, ele decola no 7, vento no 30 graus, 08 nós. Decolagem autorizada da 17, 30 momento. Yank Serra Serra, solo 35, vai ficar na parte 3 ou vai deslocar a parte 4? Deslocar a parte 4 e remarcar a passageira. Gente, chama para o regresso. É. Fora. Juliette Romeu, decolou 35, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, grata até o regresso. Controle, muito boa tarde, é o papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado 97, na sua escuta. O controle copiou o Max Jackson Mel. A clareza está onde, senhora? Prossiga, Mike Juliette Romeu. Decolado da 97 na sua escuta. Ok, informe ingressando no corredor Axé via portão Itapuã, Mike Juliette Romeu. Ok, reportará ingressando no Axé via portão Itapuã, Romeu. Azul, prossiga, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, azul. Dutiane X-Ray, confirme estimado de pouso em Petrolina. Parte 4. Entendido, 1775. Uno 7, Uno 0, confirme. Afirmativo. O Tomo Salvador é web 674 para pushback e acionamento no portão 2. 2, aguarda, 741. Aguarda. Solo parte 4, interferência com Uno 0. Juliette Tango Zulu, pouso autorizado na pista 10, vento no 30 graus, 099. Autorizado pouso Tango Zulu. É Romeu, papapá, Mike Jet, o Mel dando por alto Itapuã, ingressando no Axé, 500 pés. Mantenha a linha do litoral, Mike Jet, Romeu. Mantenha a linha do litoral, Mike Jet, Romeu. Passarela 223050 a bordo, alternando Salvador com 3 horas de autonomia. Passarela, pátio Índia Alfa 186014, por favor. Pátio Índia Alfa 17741, não coordeno com a sua equipe de solo. Após o tráfego da passareira passar a cauda, cruzado puxar no 2. Coordenação por solo após a passagem do passareiro na cauda, o M6, cruzando 200 para o fundo 50. 941, desça via chegada a Mari para 2000 pés, na proa de Mari, reajuste no 014, forma localizador. 2 Mari para 2000 pés e a chegada no 941, reporta no localizador. Controle de papapá, Mike Jet, chamei através do parque de Pitot, se autorizado, ingresso na Avenida Paralela, mantendo 500 pés. Autorizado. Autorizado, grato, Romeu. Prossiga. Em frente, atenta ao sinalizador. Salvador, boa tarde, trip 5267, ciente na informação Oscar para Confins, pronto, cópia. Trip Oscar, confere, aguarda a coordenação em cópia. Aguarda, trip. Jet 5728 no gate 5 com a lógica, pronto, cópia. Web é o segundo, Oscar, confere. 6741, autorizado, puxa para táxi. Reportará táxi 16741. 5267, cópia. Firmo, senhor. Autorizado com fim com nível 400, decolagem da pista 10, voa direita, Dael Leda, após Leda, voa direto bridge. Controle 1935, torre 186, transponder 5406. Autorizado com fins, conforme o rádio plano, 400, pista 10, voa direita para decolagem, Dael Leda bridge, 1935, controle 5406, é o transponder, 12. 118, 16, é o... a torre. Correto. correto em Brede após a pesadura no meio, reporte pronto. Reporta pronto pra, no Finguedo. 5728, cópia. Pronto, cópia, 5728. Recife está autorizado, 330, perito 58, 10 decola, esquerda, Pucaracaju, 1935, controle, 54 no 7. Tomará autorizado no X-Way, com o processo 54. Vai pela Brusque 58, aciona 54 no 7, decola da Puca com transição Aracaju. Correto, 1935, controle. 1935, controle RB, 5728. Reporte pronto. Reporte pronto, eu vou chegar em funcionamento 5728. Salvador, boa tarde, eu vou sair a 4495. 4495, boa, prossiga. 4495, preencheu o plano de instrumento para Porto de Segura, Estados Unidos, 3, 4. Gente, parte militar, pronto para cópia? Afirma. Autorizado, Porto Seguro, 300, decola da 10, direita, saída da Euleda, após Leda direto. Controle 11935, transponder 5412. Decola da 10, com referência, saindo da 10, da Euleda, após o CP, controle 3995, aciona 5412, com força aérea 4495. 4495, correto, reporte pronto. Autorizado, parceiro. Autorizado, reporte para o táxi. Dessa via chegada a Mari para 2000 pés na Pro de Mari. Ajuste no 014, forma o localizador. Está o número 3 inicialmente. Ótimo. Salvador, é o 6741 para o táxi, POB é 134, autonomia 4 horas e 10, alterna com 20. 134, 1014, Índia, 18,6, quanto era o meu voo? Índia, 18,6, com a torre, grato, bom dia, boa tarde. Falcão. Salvador, boa tarde. 6741, ponto de esperada 10, pronto. Web autorizada, linha de decolar pista 10, 110 graus, Puma 12. A linha e decola da 120, Web 6741. Fica em condições visuais, Petrolina. Frequência livre para a coordenação 2345. Recife no setor para informação de voo e alerta. 12685, caso negativo 12545. Confirmando, chame o centro em 12685, alterna 12545. Ou não? Único a bordo, reporte no hotel. Levantamento radial e distância. Altitude. É o vigilância. Gente, aguarda para dar uma sacota. Quem chamou? 4495. Hotel. Frequência no 28.8, caso negativo no 26.0. Recife agora, 2288-1260, 2230 para 10. Boa. Você era 4495, cruza 10, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado o cruzamento, chamada na Alfa, reportará antes da Juliette. Juliette, Tango Zulu, reporte na Lima. Reporte na Lima, o Tango Zulu. Confirme que a aeronave chamou. Apatango. Índia Juliette, mantém escuta. Quebec, Cairo, mantém escuta. Solo Salvador, Tango 3895, pronto para o posto Quebec, acionamento na porta 10. Aguarde posto 10. Acordando na 10. Controle Salvador, gol 1600, tente informação Oscar, passa 180 para 150, perfil da Mari. Avana Pão de Mari para a chegada da Mari, desce 2000 pés, visto no 0. 14, informa o localizador no 600. Vou indo para o de Mari. Mari para 2000, com 1014, reportarei no localizador. 1600. Golo 754, Líder LS, B14, informe estabilizado, informe que eu tenho um tráfego a 500 pés na posição do lado. Golo 754, 500. Estabilizou o Golo no 941. 941, complete LS, chama a Torre Salvador, frequência 1186, 941. 1186, 941. Temos o Lu, chame a torre 286, prossiga até a Quebec. Na Quebec, chame a torre para cruzamento. Boa. É com Mike Tango, acione aguardando cópia. Então, Mike Quebec, cópia. 2 Salvador, gol no 941, vai estar travado, pichão no 0. 941, continue a aproximação, sua maneta está livre. Continuando a aproximação. Pono pouso, autorizado no 0, ventuna 20 graus, 0,99. Autorizado pouso, gol 941. Pátio 4, acione, chega perto do táxi. Nível 1,60. Até capacitar a torre 18,6. Colocando 3895, vai demorar mais alguns minutos, vamos começar a fazer um pushback. Reporte pronto. Reporte será pronto, 3895, muito obrigado. Pronto para copiar? Curva direita pro 080, informe estabilizado. Tá, continua descendo agora até 2000 pés, 1014. Em 2014, departamento estabilizado, descendo, tá 3206. 1924, por onde mantém por onde mais, chegada mais, autorizado via até 2000 pés, 1014. 1924 é o número. Meia dúzia. A gente prossegue via. Para 2.1 pés de Amarico. Doré 6741, cruzão 50, recinto 80. 6741 vai passar a posição da El, afirmo, curva inclusa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Recife 1251, alternando 13325. 6741. Afirmativo. 754, visão com o campo. Afirmativo, estabilizado, visual. Complete aproximação, torre 186. 186, 1754. Ok, tenta 3296, tráfego precede a nave da Gol, 6 milhas à frente, inicie a aproximação. Vamos reduzir, 3296. 754, número 2, aproximação, informarei pista livre. Afirmativo, estabilizado, pista livre. Vou confirmando aqui com a defesa, se o senhor vai poder fazer isso. Está mantendo qual altitude? 3,8. Época, confere, aguarde, corta, é o azul. Sua escuta, pega a entrevista, por gentileza. Saída da El.